cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Rádio Boa Nova. E hoje vamos então falar sobre um novo trabalho, um trabalho muito interessante, neste caso um EP, que sucede a um disco de qual foi aqui também destaque, e com isto estamos a recuar a outubro de 2011, o primeiro trabalho na altura de Rita Braga. Pois bem, a Rita vem a ter agora um novo EP, um novo trabalho, e que felizmente nos motiva a podermos estar com ela, para falarmos uma vez mais, e para conhecermos então de facto o novo trabalho. Antes de mais, bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova, Rita. Bom dia, obrigada. Rita, ora bem, um novo trabalho, e um trabalho muito interessante, portanto está a jogar em casa desde logo, um gringo, ora, gringo em São Paulo. Enfim, com isto, ainda que seja um pequeno título, vai nos permitir uma conversa muito interessante, seguramente, por culpa sua, porque este título diz muito do que é, de facto, este EP. Exato. Desde logo, o facto de ter gravado, precisamente, do outro lado do Atlântico. Sim, sim. Vamos então, que vicissitudes da vida permitiram o facto de ter este trabalho, uma vez que, ou que julgo saber, esteve cerca de um ano por lá? Portanto, eu fui ao Brasil da primeira vez no final de 2012, quando tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me organizou uns concertos em São Paulo, e nessa altura conheci vários músicos no primeiro local do concerto, que é a Casa do Mancha, que é onde organizam vários concertos de música independente, mas são também um estúdio, e formei uma banda ao vivo, que foi assim muito espontâneo. E pronto, foi esse facto de conhecer todos esses músicos que tocaram comigo e me seguiram em tour que me fez voltar ao Brasil para gravar um disco com eles. E então nessa altura fiquei cerca de 5 meses quando regressei. Fiz todo o disco de raiz, desde a composição das músicas aos arranjos com eles, à gravação, e só o último estágio do disco é que foi terminado agora no Porto, a mistura e a masterização. When I close my eyes I see you, when the evening falls I sigh. Here where I live there are no stars, but the cars make the city glow alive. I'm a gringo in São Paulo, feeling like I'm in New York. 18 million people of 18 million colors, and I'm living on the 18th floor. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. All the traffic lights I see through my window compensate for lack of stars. For the air is grey and heavy, eyes are blinking at the devil, and the people working at the speed of light. I'm a gringo in São Paulo, feeling like I'm in New York. 18 million people of 18 million colors, and I'm living on the 18th floor. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Here comes the rushing hour, once again I'm lost in this city of endless towers and very high costs. Boom boom boom boom boom goes the cars. Carnival, but I'm on a rush. São Paulo is a Babylon. Boom boom boom boom boom goes the cars. Carnival, but I'm on a rush. São Paulo is a Babylon. And I'm a gringo in São Paulo, and I'm feeling like a king of York. Podemos dizer que este disco é resultado de um fenómeno de aculturação da sua parte? Sim. Eu acho que é isso, porque tal como falou o disco, o nome do título já revela um pouco a história por detrás, não é? Porque gringo é como quem está no Brasil e não é brasileiro, mesmo que seja um português, é um gringo. E pronto, eu brinquei um pouco com isso, em que estava lá e pronto, apesar de falarmos a mesma língua, há diferenças muito grandes, não é? Entre estar em Portugal e numa cidade como São Paulo, que tem só a população de São Paulo com os arredores, são 18 milhões de pessoas, não é? Quase dois portugueses. E estar assim no centro, que é assim, pronto, são arranha-céus, são centenas de pessoas às vezes que vivem num prédio, sei lá. E eu peguei muito nessa perspectiva de estar de fora e também ouvir muita música brasileira, para além daquelas coisas mais conhecidas que me chegam cá, e tentar um bocado absorver a cultura deles, mas também, pronto, mas depois de escrever coisas minhas, né? Tipo, sim, acho que isso é um fenómeno da culturação, sim, deixar-me entrar na cultura deles, mas por dentro. Esse, como disse há pouco, quase dois Portugais, que é algo imenso, tornou difícil, de algum modo, a realização do disco? Ou, por outro lado, estes seus companheiros de aventura permitiram tornar tudo muito simples? Eu acho que o que faz sempre a diferença são as pessoas, não é? Como as pessoas conhecemos e tratamentos, e se há empatia. E como houve muita empatia com os músicos logo à partida, e eles estavam também entusiasmados com o meu projeto e por tocarem comigo, não foi difícil. Pronto, já tinha um estúdio para gravar, eles ofereceram-se para, pronto, estavam disponíveis para tocar comigo, foi questão de eu também conseguir gerir o tempo de, pronto, estar a escrever as canções, que é uma coisa, pronto, é um processo mais interno, no meio daquela confusão de já estar lá num país diferente, mas depois, a partir do momento em que gravámos, acho que foi tudo bastante fluido. Então vamos apresentar desde já as pessoas que vieram trabalhar consigo, então na Casa da Mancha, não é, Ju? Que é assim, Casa do Mancha. Casa do Mancha, muito Sim. bem. Estes brasileiros conseguem ter. Sim. Então, faz favor de os apresentar. Sim, então, começando pelo Mancha. O Mancha Lionel é uma figura de São Paulo que é muito dinamizador na cena musical independente da cidade, porque a Casa do Mancha começou por ser a sua própria casa. Só que ele começou a organizar vários concertos em casa e fazer vários eventos e gravações, e de repente a casa era uma casa aberta, estava sempre a ser frequentada por pessoas, por músicos, e passou a ser um local de concertos. Ele teve que sair de lá. Portanto, é um sítio com uma energia muito particular, onde já houve centenas de apresentações e de bandas a gravar e bandas sonoras. O Mancha tem esse papel assim um pouco de líder, diria, tipo de uma pessoa que está ali a dinamizar, é um polo cultural quase, e é baterista, é percussionista. Portanto, eu comecei por conhecê-lo a ele, que organizou o concerto. Da primeira vez, a formação ao vivo alterou-se um bocadinho para o concerto, portanto havia o Diogo Valentino, que é da banda Super Cordas, no baixo, o Bernardo Simone, que é um guitarrista de Porto Alegre, que também toca assim várias bandas rock, também se juntou. O Gustavo Cabelo, que tem uma banda que acho que é assim das bandas que eu gostei mais de conhecer lá no Brasil, chama-se Trupe Chá do Bolso, que são três músicos, e o Gustavo tocou cavaquinho e guitarra. E depois, na versão do disco, foram esses músicos. Por acaso o Gustavo depois acabou por não participar, embora tenha tocado em todos os concertos, mas juntou-se também o Perry Pan, que é um cantor e escritor de canções bastante original, toca violoncelo. O José Vieira, que é um pianista, que está mais ligado ao samba, à música tradicional brasileira, e também um amigo dele, que é o Pedro Falcão, também percussionista, e tocou cuíca. E é isso. São esses os músicos. É que se junta naturalmente o Kelele, né, e os teclados da sua parte, né? Sim, além sim. Da voz. Sim. As coisas que eu deixei. lembrar com dissabor. Regresso em bumerangue numa seiva de calor. As contas do meu destino. Fazer os concertos e tudo, tinha logo na ideia este EP, ou de algum modo isso foi criando após esta, enfim, esta fusão com estes músicos, foi criando a ideia do que queria fazer à posteriori? Sim, portanto, eu da primeira vez o que eu usei foi o repertório que eu tinha do primeiro disco, aquelas versões em várias línguas que eu tocava. Muito bem, lembrar aqui os ouvintes, portanto, estamos a reportar-nos ao Cherries That Went to the Police. Exato. Cherries That Went to the Police, em que eu faço várias reinterpretações de vários temas cantados em várias línguas. Eles fiz um arranjo com eles, com essa formação de duas guitarras elétricas, bateria e baixo. E depois quando voltei já foram composições minhas, então foi, pronto, eu fiz a base com o Colela, noutras músicas com o teclado, e depois juntámos guitarra, piano, violoncelo, cada música tem um arranjo um pouco diferente, e foi assim um pouco construímos. Morte que mataste, Lira, mata-me a mim que sou teu, mata-me com os mesmos pés. Thank you. Mas ainda antes de falarmos aqui deste EP, temos de saber o que é que andou a fazer ao longo destes 4 anos e qualquer coisa, desde que falámos da última vez. Portanto, exato. E pontualmente o senhor me ia aqui aparecendo, recordo perfeitamente quando falámos em si com o Paulo Furtado, a propósito da altura do disco Fémina, onde veio participar também. Aliás, se bem me recordo, fez a primeira parte dos Coliseus, quando apresentou este álbum. Uhum. E veio a colaborar com vários músicos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, porque foi por todo o mundo que andou, muito, muito pela Europa, mas não só. Sim. Então, explique-nos o que é que sucedeu após este Cherries That Went to the Police. Pois, então, o Cherries That Went to the Police saiu no outono de 2011. Portanto, em 2012, acho que toquei bastante em Portugal, assim, para apresentar esse disco, e no final de 2012 fiz essa primeira viagem ao Brasil, onde conheci estes músicos. Em 2013 voltei, fiquei lá meio ano. E depois, desde então, no programa do ano passado, fiz muitas digressões na Europa. Por exemplo, fiz uma tour, foi a tour assim mais extensa, assim, em que quase não tinha dias livres nos Balcãs, na Jugoslávia, na Eslovénia, Croácia, Sérvia, Macedónia, Kosovo. E depois também toquei vários concertos na Bélgica, na Polónia, em Itália e novamente nos Balcãs. E agora, pronto, agora estou nesta fase de lançar o disco e de preparar o lançamento cá. Ah, eu também no final do ano passado fiz uma residência em Malmo, na Suécia, e conheci umas performers que também fazem música, que cantam, estão com percussões, e elas vêm cá para o lançamento. Portanto, vão também nos concertos de lançamento na ZDB e no Passos Manuel. Vou também apresentar essa última colaboração ao vivo. Pronto, e agora estou nesta fase de preparar o lançamento do disco e composições novas para futuros discos. O facto de quão internacional mostrou aqui que tem sido, temos também de já falar do videoclipe, eu gosto para dizer de termo, do teledisco, sim. Teledisco, que tem uma participação de um artista sérvio. Exato. Bem, a partir do momento que se viaja tanto e conheces as pessoas, depois torna-se fácil, de algum modo, ir convidando e cativando essas pessoas para trabalhar convosco. Sim, eu acho que é muito, no meu caso é muito por empatia, quer dizer, é muito intuitivo. E então, às vezes, uma pessoa conhece a pessoa certa e sabe que é com ela que é fácil trabalhar, porque há uma empatia natural. E quando não há empatia, tipo, não, por muito que a pessoa force, se calhar não resulta. E o Vuk Palibrik, que é esse artista sérvio, que eu já o conheço há quase 10 anos, da primeira vez que lá fui, e já tocámos várias vezes ao vivo, conheço muito bem o trabalho dele de animação, de ilustração, de banda desenhada. E pronto, como eu sei, ele fez animação à mão, portanto é um processo muito longo e demorado para fazer, desenhar frame a frame. Eu pedi para ele usar animações que já tinha, algum material, e acrescentar material novo também, mais ligado ao tema. E foi isso que ele fez, e acho que resultou bem. E agora estou a preparar, o segundo clipe está quase pronto, e filmei aqui no Porto com o Ricardo Leite. Portanto, em alguns agora no início de março já deverá estar online. Temos que ser sinceros com as pessoas e dizer que estamos a gravar com muita antecipação até em relação a esse trabalho. Portanto, na altura em que as pessoas vão ouvir, já estarão na nossa página o acesso precisamente a esses links, a esses vídeos. Exato, pronto. Pois bem, falamos aqui dos vídeos. Tem muito a ver também com a noção de que a Rita Braga tem que explorar todas as plataformas para, de algum modo, mostrar o seu trabalho. Explorar várias plataformas. Assim, a imagem, portanto, nesse caso, usando o YouTube, porque enfim, sabemos que em televisão de canal aberto não há espaço para mostrar este trabalho. Por mais meritório que ele seja, infelizmente, não há quase nada em televisão de canal aberto que permita que estes trabalhos sejam vistos. Portanto, vamos sempre dedicando à internet para que isso possa chegar às pessoas, não é? Pois. Sim, eu realmente sem internet não saberia. Eu acho que sou mesmo da geração internet, porque todos os contactos que eu fiz fora de Portugal muitas vezes começaram pela internet e depois a partir daí já eram amigos dessas pessoas. Sim, acho que é a forma mais fácil de divulgar hoje em dia, é pôr online, mas não chega, não é? Quer dizer, não é por pôr na internet e no Facebook que as coisas chegam às rádios. Por isso, sim, não é fácil ir conquistando um espaço. Mas eu acho que sim, quando falou em plataformas, está a falar nas plataformas de divulgação. Exatamente, hein? Sim. Sim. Pois, eu acho que a internet não é suficiente, quer dizer, prometo que ajudes, acho que é importante passar em rádios locais, rádios nacionais, para conseguir ter mais visibilidade, não é? Porque senão a internet também limita um pouco ao grupo de amigos que já temos. Pronto, acho que é um pouco, de várias formas, chegar a vários sítios, não sei. Thank you. tem ideia que neste momento é mais conhecida entre os seus pares, entre os músicos, do que provavelmente com o público, entre aspas, o consumidor final? Quer dizer, é um bocado difícil para mim ter essa percepção. Eu acho que o meu trabalho já chegou para além dos amigos, que apesar de eu estar assim, pronto, no meu circuito, diria que é underground, mas também, sei lá, em Portugal toquei, para além dessa apresentação, por exemplo, do Femi, na primeira parte do Legendary Tiger Man, toquei em muitos teatros, portanto acho que aqui estou assim num espaço médio, quer dizer, não mas é um pouco difícil de ver assim de fora, não é? Pois bem, temos aqui um novo disco e é sempre um motivo de celebração. Pois. Vamos então falar aqui do novo disco e, enfim, da sua desmaterialização, da maneira como vai chegar às pessoas, muito também nas plataformas digitais. Mas há a intenção de haver um vinil de 7 polegadas para que congregue dois temas. Porquê é que quer fazer assim desta vez? Sim, então o disco trata-se de um EP, tem 5 músicas, tem essas 5 composições originais e tem ainda um bónus gravado ao vivo. Mas eu não estava muito interessada na ideia do CD, que é um formato que está, pronto, já está um pouco obsoleto. E mesmo internacionalmente sabe-se que o vinil tem hoje em dia mais saída do que o CD. Mas também estar a fazer um vinil 12 polegadas para 6 músicas iria sobrar muito espaço. Uhum. E então, não sei, pensei em várias hipóteses e cheguei a esse formato que seria um single de vinil, que é um clássico, né, de 45 rotações com 2 músicas, mas tem um download card, então tem a versão digital, que é onde as pessoas hoje em dia ouvem mais, né, no iPod, no computador. Tem acesso às 6 músicas e no vinil tem o single e tem o lado B. E pronto, foi essa opção. E o vinil mais uma vez é uma edição de autor, não tive editor. Exatamente, mas o vinil tem ainda uma outra vantagem. E aqui as despesas partem pelo Mark Berns e para a Rita Braga, que é a mancha de trabalho na parte gráfica, que é superior ao vinil. E isso também não é descurar esse aspecto. Sim, pronto, apesar de ser um single, não é? De vinil, apesar de ser um single só com 2 músicas, tem mais espaço, é maior do que uma capa de CD, é verdade. E naturalmente satisfeita com o trabalho final. Sim. Portanto, estava a falar a parte gráfica foi feita por mim e pelo Mark Behrens, que é um produtor alemão, que está aqui no Porto, e ele fez todo o trabalho de mistura, masterização das músicas, do material que tinha sido gravado no Brasil, e como ele também faz design gráfico, também, pronto, tivemos a ver juntos essa capa, que é uma colagem, e é isso, sim. E este trabalho ao vivo, como é que será apresentar, não só aqui em Portugal, como, nomeadamente, uma vez mais no outro lado do Atlântico e um pouco por todo o mundo, como aconteceu com o outro trabalho anterior? Pois. Quer dizer, eu geralmente, a maior parte das vezes, toco a solo, porque é a forma mais portátil. Eu não tenho uma banda, quer dizer, tive essas bandas um pouco que surgiram, sei lá, nessa tour do Brasil, tinha uma banda ao vivo. Mas é muito difícil, e quer dizer, nem sequer eu faço música independente, não tenho um agente propriamente. E então geralmente apresento-me só na voz, ukulele e teclados e bases pré-gravadas. Mas, por exemplo, nos concertos na ZDB e no Passos Manuel, no lançamento, vou ter convidados ao vivo, porque é uma ocasião também especial, que é o lançamento do disco. Exato. E quer adiantar quem serão esses convidados? Não. Ou é muito cedo? Sim, são as tais performances que vai ser uma banda feminina. Uhum. Que conheci na Suécia, e elas tocaram no meu concerto e também entusiasmaram. E eu escrevi uma carta convite para elas terem um apoio para a viagem, mas antes de saberem o resultado já têm a viagem marcada, portanto, vêm participar. Rita, foi um prazer uma vez mais falar consigo aqui na Rádio Boa Nova, iremos falar seguramente mais vezes, e felicidades para este gringo em São Paulo, que tem de facto o acolhimento que merece. Ok, obrigada.